vai em passos curtos, deixando marcas de seus percursos. Eu vou chegar lá mais tarde, eu vou me banhar por esses bares. Há de derramar o teu mar, há de te levar pra lavar essa amarga alma que vem caminhando sem querer chegar, se perdendo em visões de colinas e campos que o mar se parece secar. Laraia, laia, laraia, laia, laraia. De um sol que arde, os sonhos vão garganta abaixo. Que se viu então um mito fato? Há de perdurar com ilusões, se não naufragar nessa estrada. Só quem passa é seu Zé. E nessa estrada nem se gasta um tico da sola do pé. Ora fecho os olhos e não sinto tempo. Sola do pé.